Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça, pois eles vão à feira exibindo a cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, ai, menina aí. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra um carro e vai embora. Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixa o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo. Vocês precisam acreditar em mim. Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim.